um jardim, um coreto, a música e a saudade, e amanhã dar-se-á o aniversário natalício da gentil funcionária da Lafic Imóveis, dona... Vejamos aqui de acordo com o roteiro, nos perde um pouquinho. Dona Flávia de Souza Pinto, parabéns, dona Flávia, pelo aniversário que dar-se amanhã, e os parabéns também de dona Maria Alice Bittencourt e senhor Dario de Barros Carvalho, de toda a equipe da Lafic Imóveis, dos seus familiares, das suas inúmeras amizades e da nossa equipe de Um Jardim, Um Coreto. A música e a saudade para ela, a aniversariante de amanhã, dona Flávia de Souza Pinto, gentil funcionária da Lafic Imóveis. Todas as felicitações do mundo. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo? Vamos sim! Vamos atender agora a ele que reside também aqui em São Carlos, para a satisfação nossa, o senhor Mário Guimarães Tapajós, fez primeira também conosco. Ele nos escreve uma intensa e maravilhosa carta. Ele diz que não perde esta audição, recomenda para os seus familiares, suas amizades, e ele adora aqui as músicas enfocadas. O senhor Mário Guimarães Tapajós está conosco e quer ouvir esta guaranha linda, maravilhosa do poeta Luiz Vieira com o cantor intimista, arranjo do Severino Filho, Carlos José, que também é advogado, Guarânia da Lua Nova. Conjunto vocal Quatro Ases e um Coringa em Nosso Coreto. Este quinteto defende, do saudoso Pedro Caetano, Onde Estão os Tamborins, em homenagem à Escola de Samba Mangueira. Ainda para ele, o senhor Mário Guimarães Tapajós, pela vez primeira conosco nesta audição. Lamartine Babo, que coisa maravilhosa, enaltecendo nossa nação, enaltecendo o nosso povo, enaltecendo o nosso país. Roupagem soberba, Lírio Panicali, Chico Viola, O V da Vitória. Ouvi dizer que o tempo apaga lembranças amargas que a vida nos traz. Há muito que estou esperando o tempo passando e não encontro paz. Será que o tempo não tem tempo de secar meus olhos tristes de chorar? As cicatrizes do desgosto que trago em meu rosto de tanto esperar. Oh, oh, oh, oh, oh. Saudade, bichinha danada, que em mim fez morar e não quer se mudar. Tem gosto de giló verdinho plantado na lua nova do penar. O tempo vai passando e eu vejo o desejo da reconciliação. Meu medo é não saber se ela tem no peito a lua nova, perdão. Meu medo é não saber se ela tem no peito a lua nova do perdão. Saudade, bichinha danada, que em mim fez morar e não quer se mudar. Tem gosto de giló verdinho plantado na lua nova do penar. O tempo vai passando e eu vejo o desejo da reconciliação. Meu medo é não saber se ela tem no peito a lua nova do perdão. Meu medo é não saber se ela tem no peito a lua nova do perdão.